Já lançaram a do Creu, também a do Titanic. Agora eu tô lançando a Sanfona Mix. Já lançaram a do Creu, também a do Titanic. Agora eu tô lançando a Sanfona Mix. DJ aumenta o som, eu tô pronto pra ensinar. Solta a Sanfona Mix pra galera balançar. DJ, DJ aumenta o som, eu tô pronto pra ensinar. Solta a Sanfona Mix pra galera agitar. Vem, Deyox. A six cali. Hands up everybody for Vendigos, he made.